01, liga cola pistola 0, vento 1 no 0 grau, 05 nós. Já 3601, bom dia, então. Controle Salvador, bom dia, até 3601, saída da El, passa 1700. Muito bom dia, 3601, no contato radar, subou 360, saída da El. Apresente, voe Leda. Só presente, Leda. Confirmando após Leda, qual a posição, senhor? Bridge. Bridge, obrigado. 3601, na presente voe bridge. Direto bridge, 3601, muito obrigado. Então, 3601, no Chame Centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, tem um bom domingo. Frente 3601, no Vestima Curitiba, é o melhor Recife. Obrigado e um bom domingo a todos também. Salvador, o mestre 1749, bom dia. Bom dia, objeto 6749, informação em curso, é a Foxtrot, eu tenho para Guarulhos aprovado 340, o senhor está pronto para a cópia? Objeto 6749 autorizado para Serra Brava, Golfo Romeo, nível de voo 340, Upper Zulu 21 até Trive, após direto para Papa Charlie Lima. Decolagem da pista no zero com curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa, após Sagaz, controle 119.35, transponder 5470, objeto 6749. Aprovado conforme 340, subida A, com a decolagem para a direita, eleva até o Zulu 21 e 7935, 5470. Correto, objeto 6749, chame pronto para o posto de acionamento, confirme somente sua posição. Então, 202. 02, parte principal copiada.